Boa noite, ouvintes. Com vocês, Paula Dipp para mais um Horizontes, o programa de novidades, tecnologia intermediária, saúde pública e questões do terceiro mundo da BBC de Londres. No programa de hoje, vamos falar de genética e de um trabalho científico em que se está estudando a possibilidade de criar, em laboratório, algo que a natureza vem fazendo há séculos, de uma forma bem natural. Chimpanzees in the zoos do it. Some courageous kangaroos do it. Let's do it. Let's fall in love. Trata-se da reprodução, em laboratório, de cópias idênticas de animais e, futuramente, até de homens. Falamos também de energia e de um carro que foi inventado e está sendo testado para ver se o sol, além de calor, pode também trazer outras formas de energia para tornar mais fácil a nossa vida. Já já nós vamos falar desses assuntos. Antes, porém, vamos à sessão de novidades da BBC. Aqui comigo no estúdio está Ricardo Chagas, que vocês já conhecem de programas anteriores. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. O Ricardo e eu vamos agora apresentar para vocês as novidades da BBC. E vamos ver quais são as novidades da BBC esta semana. A primeira delas é uma novidade que vem da NatAlarm, uma empresa que trabalha com sistemas de segurança. Trata-se de um detetor de fumaça que vem montado numa unidade central, em vez de pequenas unidades instaladas no teto. A vantagem deste novo sistema é que ele evita aquela enorme quantidade de fios elétricos correndo por toda a extensão do teto. Tudo o que se vê é um pequeno tubo de plástico que vai até onde surgir o perigo, ou seja, a fumaça. Para que tipo de pessoas ou empresas este sistema é particularmente útil? O sistema foi projetado, em primeiro lugar, para proteger grandes complexos de equipamentos eletrônicos, como computadores e sistemas de telecomunicação. E a coisa funciona da seguinte forma. Você coloca esse tubinho de plástico, ligado ao sensor, dentro do equipamento a ser checado, e ele detecta qualquer tipo de curto-circuito ou fogo, muito antes dele fazer qualquer estrago maior. E quanto custa esse novo equipamento? Um equipamento de fumaça com dois canais custa aqui na Grã-Bretanha cerca de $900, cerca de 18 mil cruzados. O equipamento de seis canais vale cerca de $2,000 ou 40 mil cruzados. E a segunda novidade de hoje qual é? A segunda novidade de hoje é uma boa notícia para quem tem problemas de goteiras em casa. Trata-se de um novo produto da London Chemical Company, ou seja, Companhia Química de Londres. É uma espécie de geleia bem consistente que você aplica generosamente sobre o buraco por onde está entrando a água ou nas juntas onde ocorre o vazamento com um pincel ou uma escova. O nome do novo produto é West Seal, o que significa literalmente tampão contra a umidade. E a vantagem é que ele pode ser aplicado sobre a água, embaixo d'água, através de água corrente e até gelo. A geleia endurece, repele a água e gruda na superfície a ser protegida. É, a solução parece ótima para um dia de chuva, mas quanto tempo dura essa solução? Um ano. O produto já foi testado por pessoal da construção civil e aprovado com louvor. Mas, na verdade, o Wet Seal é uma solução de emergência e não deve ficar tapando os buracos do teto de forma permanente. Quando passar a chuva e melhorar o tempo, o ideal é corrigir a origem do defeito, que pode ser uma telha fora do lugar ou quebrada no telhado de sua casa. E qual é o preço deste novo produto? Pois bem, o Wet Seal 866 vem em latas de 5 quilos cada, e elas custam cerca de $25, ou seja, 500 cruzados cada. Estas foram as novidades da BBC de hoje. Se você estiver interessado em algum desses novos produtos, escreva para nós e sua carta será devidamente encaminhada. O endereço é BBC, Caixa Postal 51681, CEP 01499, São Paulo, capital. E Estamos de volta, o Ricardo e eu, para o primeiro assunto do Horizontes de hoje, que é genética. Todos nós sabemos que a natureza tem suas formas naturais e tradicionais de se reproduzir, mas agora os cientistas estão estudando a possibilidade de usar informações genéticas contidas nas células de um animal, ou até mesmo de um ser humano, para produzir cópias idênticas daquele indivíduo, também conhecidas por clones. Em teoria, essa ideia já existe há cerca de 50 anos, mas até hoje, só animais inferiores na escala genética foram submetidos a esse tipo de experiência. Chimpanzees in the zoos do it. Some courageous kangaroos do it. Let's do it. Let's fall in love. My sure giraffes on the slide do it. Even eagles as they fly do it. Let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, do it, though it shocks them, I know. Why ask if shad do it? Garçon, the shad row. The world admits bears and pits do it. Even Pekingese is at the Ritz, do it. Let's do it. Agora, um grande passo foi dado nessa pesquisa sobre reprodução. E o repórter Grant Sonex, da BBC, tem mais detalhes sobre o assunto, especialmente para Horizontes. O que os cientistas descobriram pode tirar um pouco a graça do velho jogo do macho e da fêmea. Durante a reprodução por vias sexuais, depois que um óvulo foi fertilizado pelo esperma, ele se divide em duas células, que, por sua vez, se dividem em quatro e assim por diante. Assim cresce o embrião. E as informações genéticas deste novo ser em formação estão contidas no núcleo de cada uma dessas células que estão se reproduzindo. Em pequenos animais, como salamandras, por exemplo, que botam ovos, os núcleos destas células são retirados e, em seguida, usados para substituir o núcleo de outros ovos fertilizados. Estes óvulos vão gerar indivíduos idênticos, clones do embrião original. Esse transplante de núcleo deve ser feito bem cedo, antes que as células do embrião comecem a se desenvolver e desenvolver funções específicas que terão mais tarde no animal maduro. Até muito recentemente, os únicos vertebrados em que essa técnica havia sido aplicada com sucesso foram rãs e salamandras. Muitas tentativas de se reproduzir clones de ratos falharam. E isto aconteceu porque os óvulos dos ratos, como da maioria dos mamíferos, são pelo menos 1000 vezes mais volumosos do que o óvulo de uma rã. Isso torna a tarefa de manuseá-los mais difícil, sem que se destrua alguma coisa lá dentro. Mas o Dr. Steve Willardson, da Estação de Pesquisa Animal em Cambridge, deu um passo muito grande no sentido de produzir clones de carneiros. Ele desenvolveu técnicas de microcirurgia que lhe permitiram retirar a célula de um óvulo de ovelha e fazer uma fusão desta célula com a de um embrião de 3 dias de uma outra ovelha. A fusão foi feita através de impulsos elétricos. O resultado da fusão foi implantado em ovelhas que estavam no cio e 3 em cada 4 delas desenvolveu animais inteiramente normais. Esta experiência pode modificar muito a qualidade e o custo de rebanhos mais homogêneos. Os embriões fertilizados e fundidos poderão no futuro ser guardados em freezers e usados para reproduzir um número interminável de animais com as melhores características raciais possíveis. Assim, os criadores de animais terão rebanhos saudáveis, de alta qualidade e sem a necessidade da reprodução sexual tradicional. E agora que esta técnica pode finalmente ser aplicada aos mamíferos, talvez não esteja longe o dia em que, depois de resolvidas as questões éticas, evidentemente, cientistas em laboratório poderão reproduzir seres humanos idênticos aos milhares desta mesma forma. E a reprodução sexual, da forma como conhecemos hoje, pode virar uma coisa do passado. Chimpanzees in the zoos do it. Some courageous kangaroos do it. Let's do it. Let's fall in love. My sure giraffes on the slide do it. Even eagles as they fly do it. Let's do it. Let's fall in love. E agora, neste finalzinho de Horizontes, vamos falar de um carro desenvolvido pelos estudantes da Universidade de Cardiff, no país de Gales, que usa como combustível nada mais, nada menos do que o sol. Here comes the sun, I say, it's all right. Dear darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Com certeza, quando compôs essa música, George Harrison dos Beatles não imaginava que poucas décadas depois estaria sendo testado o carro movido à energia solar. A primeira experiência com o novo carro, que se chama Sun Rider, ou seja, passageiro do sol, vai ser uma viagem entre Lisboa e Atenas, a 30 km por hora. Pois é, Paulo, o carrinho vai devagar, mas tem uma qualidade única, ele nunca fica sem combustível. Pelo menos durante o dia. Num dia bem ensolarado, as células solares que estão colocadas sobre a carroceria do carro geram cerca de 300 watts de eletricidade. O carro também tem uma pequena bateria de 12 watts de potência para guardar energia que pode ser usada em ocasiões em que uma quantidade extra é necessária, como por exemplo de manhã, para dar a partida no carro. Seis rapazes, estudantes da Universidade de Cardiff, vão se revezar na direção do passageiro do sol e vão acampar no percurso entre Lisboa e Atenas durante os testes do veículo. O carrinho, que tem o formato de um charuto, como os velhos carros de corridas, aqueles de antigamente, é todo feito de fibra de vidro e pesa menos de 100 quilos. Possui três rodas que ficam ocultas sob a carroceria para reduzir a resistência do veículo ao vento. Os passageiros, aliás, o passageiro do sol ainda é uma novidade que está em teste, mas se der certo, poderá ser o veículo ideal para países ensolarados, como o Brasil, no dia em que o petróleo acabar. Com isso, terminamos o Horizontes de hoje, que contou com a participação do Ricardo Chagas. Ficamos mais uma vez com Here Comes the Sun e os Beatles. Até a próxima! Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right.